Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de Deus por onde passei. Vi nascer além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas.